saudade, diz pra ela que sem ela não sei viver. Diz-lhe que o amor não se apaga, mesmo quando a distância faz sofrer. Volta ao meu coração, traz de volta a canção que só você sabe cantar pra mim. Sem você não há cor, só vazio, só dor, que não deixa o meu peito em paz, enfim. Se você voltar, se você voltar, que coisa linda vai ser o dia, pois nem o céu pode brilhar sem a luz que traz a sua alegria. Nos meus braços mil carinhos pra afastar a solidão, colados assim, calados assim, deixa o amor falar com o coração. Volta ao meu coração, traz de volta a canção que só você sabe cantar pra mim. Sem você não há cor, só vazio, só dor, que não deixa o meu peito em paz, enfim. Ah, que a saudade me ensina que o amor nunca termina, e só você pode mudar a tristeza que vive no meu olhar. Volta, meu amor, não deixe o tempo passar. Chega desse negócio de viver sem se amar. Haja o que houver, sempre há um caminho para se refazer. E há de sempre existir um olhar que trará calma pra quem souber amar. Seja o que for, será no coração como perdão pra quem sofreu. Haja o que houver, mesmo na tristeza, algo pra viver. E há de sempre brilhar uma luz que nos guia de volta ao amor. Seja o que for, um grande amor, um grande amor, um grande amor, há de vencer, será no coração, com perdão, pra quem sofreu. seja o que houver, sempre há um novo amor pra se viver. E no coração há de ser um lugar de paz pra renascer. Haja o que for, o grande é um novo amor, há de vencer, viver, e no coração há de ser um lugar de paz pra renascer. Estou rindo demais e que passo noites em festas banais, que o copo na mão nunca fica vazio e o meu coração vive em pleno desafio. Mas ninguém vê, ninguém sabe o porquê eu me perco tentando esquecer você. Cada sorriso, cada copo levantado é só um escudo pra um coração machucado. Falam que eu corro sem direção, que mudo de assunto com cada canção, que a vida agitada não leva a lugar, mas ninguém entende o que quero calar. Mas ninguém vê, ninguém sabe o porquê eu me perco tentando esquecer você. Cada sorriso, cada copo levantado é só um escudo pra um coração machucado. Se a noite é longa, é pra tentar fugir dos ecos do seu nome que insistem em vir. E se corro tanto, é pra não parar, porque no silêncio só sei chorar. Dizem que vivo demais, exagerei, mas o amor que perdi nunca mais encontrei. E por trás da festa, do riso, do bar, há um coração que só quer te amar. Dizem que vivo demais, exagerei, mas o amor que perdi nunca mais encontrei. E por trás da festa, do riso, do bar, há um coração que só quer chamar. Céus do pensamento, como nuvem no momento que o vento leva e traz. Pode ser uma estrela no horizonte ou o brilho suave de uma fonte. Talvez um balão flutuando no azul do céu tão grande. Quem sabe está morando na lua, ou caminhando descalça na rua. Talvez seja o rastro de um cometa, ou a asa leve de uma borboleta. Céu tão grande, ela voa nos céus do pensamento, como nuvem no momento que o vento leva e traz. Pode ser uma estrela no horizonte, ou o brilho suave de uma fonte. Talvez um balão flutuando no azul do céu tão grande. Está morando na lua, ou caminhando descalça na rua. Talvez seja o rastro de um cometa, ou a asa leve de uma borboleta. Pode ser uma estrela no horizonte, suave de uma fonte. Talvez um balão flutuando no azul do céu tão grande. Desapareceu, mas ficou no olhar, cada detalhe, cada lugar. Se a distância é onde ela está, nos meus sonhos sempre vai voltar. Mora no céu do pensamento, como um verso perdido no tempo. E mesmo que desapareça no ar, no meu coração, ela sempre vai estar. Céu azul a brilhar, as pedras da rua antiga e o cheiro do mar no ar. Depois num banco à sombra, sentir a calma chegar e com café na mão ver o dia devagar. É bom passar uma manhã em Paraty, sentir o sol em Paraty, ouvindo o mar de Paraty, deixar o coração sorrir, deixar o coração sorrir, enquanto as ondas dançam e o vento vem nos tocar, falar de coisas tão simples que o tempo não vai levar. E com o olhar perdido nas montanhas e no azul, deixar o dia florir com um amor tão natural. É bom passar uma manhã em Paraty, sentir o sol em Paraty, sentir o sol em Paraty, ouvindo o mar de Paraty, deixar o coração sorrir. Depois, quando a tarde vier com suas cores a brilhar, sentar na areia céu e a lua começar a dançar. É bom passar uma manhã em Paraty, sentir o sol em Paraty, sentir o sol em Paraty, ouvindo o mar de Paraty, deixar o coração. Traz o teu sorriso que me faz sonhar, e o teu jeitinho que só o teu corpo sabe me encantar. Ah, sem você, o que seria de mim? Um céu sem estrela, um samba sem fim. Bahia te fez com o som do mar, flor tão linda só pra me encantar. Dança na praia com o vento leve que vem te abraçar. Teu gingado é arte que o coração não sabe esquecer. Ah, sem você, o que seria de mim? Um céu sem estrela, um samba sem fim. Bahia te fez com o som do mar, flor tão linda só pra mim cantar. Voz é mel, tua pele é sol, teu olhar é céu. Cada passo teu é uma melodia que me leva ao sonho. Flor da Bahia, flor da Bahia, traz o teu sorriso que me faz sonhar. E o teu jeitinho que só o teu corpo sabe me cantar. Laia, la, la. Laia, la, laia. Flor da Bahia, traz o teu sorriso que me faz sonhar, e o teu jeitinho que só o teu corpo sabe me cantar. Laia, la, la, la. Laia, la, la. Brilho no céu, se a noite não tem teu olhar, de que serve a lua brilhar, se a luz não te traz pra ficar? E no Inútil o céu, inútil o mar, se não há ninguém pra amar. O caminho se perde no vento, sem destino, sem alento. Pra que as estrelas no chão, se o dia não tem tua mão? De que serve o sol a nascer, se não tem o teu bem querer? Inútil o céu, inútil o mar, se não há ninguém pra amar. O caminho se perde no vento, sem destino, sem alento. Inútil o céu, inútil o mar, se não há ninguém pra amar. O caminho se perde no vento, sem destino, sem alento. A paisagem é só um vazio, um eco de tudo que partiu. Mesmo o canto das aves no ar não consegue a dor apagar. Pra que tanto céu? Pra que tanto mar? Se a vida não tem quem amar, o horizonte se apaga de vez e o amor se perdeu no talvez. Que o vento traga dor, eu não sei viver sem teu calor. Pisa aqui no meu coração, faz de mim tua confusão. Que eu aceito, eu resisto, porque te amar é meu único vício. Se o barco está à deriva, deixa assim enquanto ainda viva a chama do amor que não quer partir. Já tentei esquecer, mas não dá. Tua sombra ainda vem me encontrar. És o doce, és o espinho, mas sem ti eu perco o caminho. Pisa aqui no meu coração, faz de mim tua confusão. Que eu aceito, eu resisto, porque te amar é meu único vício. Se o barco está à deriva, deixa assim enquanto ainda viva a chama do amor que não quer partir. E se a vida for assim, um vai e vem sem ter um fim, prefiro ficar com tua dor do que viver sem o teu amor. Faz de mim o que quiser, mas não me toque. deixa sem teu ser. Teu amor é meu fardo teimoso, um laço eterno, mas doloroso. Deixar pra lá, deixar partir, sem mais palavras. Deixar o vento me conduzir, sem mágoa ou falha. Agora é só eu e o caminho, sem mais destino. Deixar o amor ficar pra trás, deixar o tempo apagar os sinais. Não vou olhar nem lamentar o que passou. Vou respirar, vou encontrar que restou. Agora é só eu e o caminho, sem mais um destino. Deixar o amor ficar pra trás, deixar o tempo apagar os sinais. A cidade me chama, vou andar pelas ruas, vou me reinventar. Cada esquina traz uma nova manhã. Cada passo me leva pra onde o sol brilha. Deixar pra lá, deixar partir o amor que já foi. Agora é só eu e o caminho, pra onde o coração se pôs. Tristeza, você chegou sem avisar, trazendo no vento a lembrança de um olhar. Sente-se ao meu lado, deixa o tempo passar, que no silêncio eu vou aprender a te escutar. Companheira tristeza, sempre sabe como entrar, com um suspiro no peito ou um brilho no olhar. Fique comigo essa noite, deixa o mundo lá fora, porque no fundo do peito é onde você mora. Tristeza, conte-me histórias do amor que não ficou, das palavras que perdi e do tempo que passou. Diga-me o que você sente quando me faz lembrar que amar é sempre caminhar para chorar. Companheira tristeza, sempre sabe como entrar, suspiro no peito ou um brilho no olhar. Fique comigo essa noite, deixa o mundo lá fora. Porque no fundo do peito é onde você mora. A tristeza me ensine que o amor não tem razão e que a dor que ele traz é só outra canção. Deixe-me cantar contigo no compasso da saudade, porque o amor tristeza é pura verdade. Boa noite, tristeza, você sempre sabe voltar. Sente-se, beba comigo e vamos juntos chorar. Acreditei demais em sinais nos jornais do grande amor. Mentira, comprei flores mil. Foi tão gentil. No final caiu meu esplendor. Hoje eu só carrego no peito um vazio sem jeito. Não sou mais um sonhador. Viro o rosto quando vejo uma flor no passeio e dou risada de amor. Mentira. Escrevi canções em balões pra mandar paixões pro grande amor. Mentira. Fiz jantar à luz com vinho e cruz. No fim só a luz do desamor. Hoje eu só carrego no peito um vazio sem jeito. Não sou mais um sonhado. Vi o rosto quando vejo uma flor no passeio. Risada de amor, mentira. Fiz do amor um altar, rezei pra ele me salvar, mas no fim só agora só guardo no peito um eco desfeito. Não sou mais um sonhador. Se o amor vier de novo, dou risada de novo e deixo passar o amor. Mentira. te encontrar no olhar, esquecer o que passou. Será que o amor vai falar ou o silêncio ficou? Palavras ao vento rolaram no chão, pesaram na alma, quebraram a razão. Mas mesmo ferido, meu coração ainda te chama na escuridão. Tempo cure o amor, nunca acabou. Palavras ao vento rolaram no chão, pesaram na alma, quebraram a razão. Mas mesmo ferido, meu coração ainda te chama na escuridão. Mulher nascida pra amar, eu sigo o que o destino traz, mesmo que doa, mesmo que caia. O amor é a chama que nunca se apaga. E se eu voltar a tentar te pedir pra ficar, mesmo sem nada dizer, será que o amor vai guiar ou vai nos fazer ceder? Sem você não sei viver. Sou estrela sem céu, sou barco à deriva, caminho sem fim, uma estrada perdida. E sem teu amor sou só solidão, um jardim sem flor, melodia sem som. Tristeza que vem, tristeza que vai. Você, meu amor, tudo se desfaz. Ai, que saudade, que vontade de sentir teu calor. Volta, meu amor, meus dias precisam de ti. E minha alma não pode sorrir. Estou tão vazia, meu olhar cansado de esperar por você. Vem, devolve a vida. Sem teu amor, não sei mais quem sou. Sem noite, sou o rio sem mar, coração perdido, sem um lugar. cada lembrança é só dor a vagar. Sem tua presença, não sei amar. E sem teu amor, sou só nostalgia. Um verso incompleto, uma poesia fria. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, não sou ninguém. Ah, que saudade, que vontade de sentir teu calor. Volta, meu amor, meus dias precisam de ti. E minha alma não pode sorrir. Estou tão vazia, meu olhar cansado de esperar por você. Vem, devolve a vida. Sem teu amor, não sei mais quem sou. Sem teu amor, não há porquê. Porque sem você, não sei viver. Sem teu amor, sou só desamor. Sem tua presença, não sei quem sou. Se você quiser ser minha companheira, ah, que doce companheira que eu sempre quis ter. Se quiser caminhar ao meu lado, no compasso do meu fado e no amor que eu quero viver. Você tem que prometer ser meu abrigo, no silêncio, no perigo, minha luz ao entardecer. E com seus olhos iluminar os meus passos, envolver-me nos seus braços e me amar até morrer. Se mais do que companheira, você quiser ser inteira, minha vida, minha paz e meu querer, ser a melodia que acalma minha alma, minha força e minha calma, sem a qual não sei viver. Você tem que prometer ser meu abrigo, no silêncio, no perigo, minha luz ao entardecer. E com seus olhos iluminar os meus passos, envolver-me nos seus braços e me amar até morrer. Mesmo que o caminho seja incerto e solitário, você será meu porto, meu destino necessário. Cada dia ao seu lado será sempre uma poesia. Cada noite um céu estrelado de alegria. Se você quiser ser minha companheira, minha amiga verdadeira, minha estrela, meu amor, vem comigo. nossos caminhos ser um ninho e um carinho no infinito de nós dois. Perdido no tempo, coração de liberdade. Tua verdade é meu momento. O azul seja teu, tudo que sonhares, os céus e os mares e os raios solares. Pois quando te ver, calor que acalma e consola, teu passo leve na areia, tua beleza me enfeitiça e clareia. Minha canção te oferece um amor que nunca esquece. O azul seja teu, tudo o que sonhares, os céus e os mares e os raios solares. Pois quando te vejo, me perco no desejo. Garota do mar, canta tua alma no ar. Toma esta canção como um beijo, meu amor, meu desejo. Entre os campos ao luar, leva consigo o alento e logo se perde no ar. Brilha no rosto de quem sonha, mas escapa sem avisar. Deixa um eco no silêncio que o coração tenta guardar. Tristeza vem e fica, alegria é só um sopro a passar. É como a luz do dia que se esconde ao anoitecer no mar. A alegria é como um riso que ecoa e logo se desfaz, como o brilho de uma estrela que apaga, mas ainda traz um desejo de viver, mesmo sabendo que vai passar. E no meio da saudade ainda tentamos sonhar. Tristeza vem e fica, alegria é só um sopro a passar. Que se esconde ao anoitecer no mar, mas cá. Cada instante, cada olhar carrega o brilho de lua que mesmo breve deixa um sinal de que vale viver afinal. A alegria tão breve, tão bela, como uma dança sob a vela, mesmo fugaz traz poesia nos ecos suaves da alegria. Sem nada pra fazer. fazer. Mas além da tristeza encontrei você, um sorriso que trouxe o amanhecer. E agora sei, o amor pode renascer e fazer a vida florescer. Desfaz, e você chegou como o sol no verão, acalmando meu coração. Mas além da tristeza encontrei você, um sorriso que trouxe o amanhecer. E agora sei, o amor pode renascer e fazer a vida florescer. O amor é frágil, mas tão forte. Ele dança entre a vida e a sorte. Mesmo quando parece se perder, sempre volta pra nos aquecer. Além da tristeza, há sempre uma luz que nos guia, que nos conduz. O amor é a coisa mais linda quando encontra quem o seduz. Well, sou feliz demais. Ela é do sol, ela é do sol, e no brilho dela eu sou feliz demais. Voltar pra você foi o sonho que guardei. Na saudade que deixei, no silêncio que criei. Quando a distância nos tomou e o tempo nos separou, eu só queria te ver voltar. Você abriu a porta, me olhou, sorriu, e o mundo inteiro se reacendeu nos braços teus. O amor venceu. Eu te amo, só você me faz ser eu. Teu perdão foi um abraço que curou meu coração. Eu sei que errei demais, mas agora tudo é paz. Teu sorriso é meu lar, tua presença meu lugar, e o amor renasceu no teu olhar. Você abriu a porta, me olhou, sorriu, inteiro se reacendeu nos braços teus. O amor venceu. Eu te amo, só você me faz ser eu. O passado ficou pra trás, agora somos nós e nada mais. Que o humor nos guie, nos refaça, pois a vida é curta, mas o amor é graça. Voltar pra você é o milagre que sonhei. Nos teus braços encontrei tudo que sempre busquei.